Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico. Com vontade de fazer xixi. E vai ficar até 6:30 com vontade de fazer xixi. Ficou uma hora se papagaiando aqui, não foi no banheiro. Agora começou o programa, quer sair. Não vai sair. Se sair, não vai voltar. Tá me papagaiando com o barulho. Fazia tempo barulho que eu não papagaiava. É um xixi. Ô, meu, o barulho que tá rolando. Tiro, tirando em nós de novo, cara. Que isso? É morro, né? Morro tá cada vez mais. Morro. Morro tá uma Estamos loucura, chegando ó. Com o Pretinho Básico e a telefonia imbatível do Big. Vamos assim até as 19 horas. Lembrando que amanhã estaremos invadindo mais uma residência da audiência milionária do Pretinho Básico. É a promoção, eu quero um pretinho na minha casa. A ganhadora da promoção desta vez foi a Cristina Asmus. E o PB das 18 deste sábado, dia 17, vai ser transmitido da casa dela, no bairro Jardim Planalto, em Porto Alegre. Se você não ganhou ainda, fica ligado aqui na Atlântida, que em agosto vai ter mais uma. Aliás, vamos aí com todo mês até o fim do ano. Essa promoção tem o patrocínio da telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Fala, Maurício Amaral! Opa, salve a sexta! Beleza, fala por assim. Oi, eu não consigo, não tô conseguindo falar, tô meio apertando. Tô legal, meu, eu vou me superar. Tô legal. Muito bom, Porazinho. Fala, aí, Marcola. Beleza, chefinho, como é que tá? Tá com o trocinho durinho ainda? Com um negócio pescoço? Durinho. É? Durinho, esperando tua posição aqui. Mas não, falou que ia me fazer uma massagem? Pescoço duro. Parabéns, Marcos Pedro. Pescoço bem durinho. 1-0. Marcos Pedro hoje acordou. Marcos Pedro acordou e falou, hoje eu vou sacanear. Mas eu tô de cabeça quente hoje. Não mexe comigo que eu tô de cabeça quente. É uma folgada, é sempre folgando a cabeça. Pescoço duro e cabeça quente. Fala, KG. E aí, beleza? Bom final de tarde. Tudo tranquilo. E finalmente, 49 dias depois, temos a volta do Bom Filho. Bicha, bicha, bicha, bicha. Já conheceu um nigeriano? O nigeriano te segurou lá. Ah, nigerianos. Te seguraram lá os nigerianos, né, Potterzinho? Seja bem-vindo, saudade, filho. Parabéns, cara, pelo teu trabalho, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Pagou taxa de importação aí, o Potter. Aliás, lá na África do Sul tem uma coisa que é muito legal no aeroporto. Era melhor teu lá. Melhor lá. É verdade. Quem sabe tu volta, cara. Meu. Sabe tu volta. Vou tentar te dar uma força. Melhor aqui. Da África. Volta, meu. Volta lá. É que aqui nesse lugar fica o Mr. Pina, que tem potência, verdade, né? Sim, vocal, né? Sim, sim. Uma potência, vocal. Assim como o nigeriano que tu pegou. Mas na, né, África tu compra um produto por 100 rands lá, entendeu? E aí tem um desconto, tem um imposto de 14 rands. Aí quando tu vai embora do país, tu troca. Os 14 rands. É verdade, mas não é só na África que é assim. É, no mundo todo. No mundo todo não. Estados Unidos não é assim, Canadá também não. Estados Unidos e Canadá é assim, sim. Não mais. É o chamado Global Reform. Não tem mais, cara. Tem, cara. Eu me informei, eu fui nesses dois países lá, não deu. Quem tu foi nesses dois países? Sim, eu tive agora aí, cara. Mas aí tu não trocou. Não, eu perguntei, cara, eu sou pobre, cara. Eu guardo as notas, guardei tudo, cheguei lá, o cara, qual é que eu troco? Não tem mais isso aí, porque eles começaram a pensar, ó, tu gasta aqui. Ao mesmo tempo que tu tá levando o imposto, entendeu? Tu também tá usando a nossa estrada, que aí os caras aqui pagam imposto. É justo. Né? Tá usando a nossa segurança, porque os caras daqui pagam imposto. É justo. Não espalha, né? A Argentina ainda tem isso. Eu troquei. Quando eu fui, eu troquei. Tu pode ir pra lá, casar com um argentino, pagar o imposto, depois pedir de volta. É, cara, o movimento tá grande no aeroporto. Não tinha muito movimento no aeroporto pra Buenos Aires. Potter, a Argentina agora liberou o casamento gay. Ah, é verdade. E ainda a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Evolução, né? Eu tinha entendido que era total, evolução. Que era a adoção frente, das crianças, né, homossexuais. Qualquer coisa que façam pra evitar a reprodução de argentinos, a gente aprova. Isso é legal, né? Que é isso, cara. Mas as crianças, tipo assim, elas vão ser criadas por dois caras, assim? Não tiver mais reprodução. Sim, dois caras. Os dois caras vão tratar as crianças, assim. Sim, vão tratar. Tipo assim, vão comprar um uniforme de futebol pro guri, assim. Isso. Os dois viados. São os dois no jogo do Boca. Para com esses termos, Potter, tá? Que a gente não usava mais o termo viado faz 40 dias que não tinha. Dois homossexuais. Te atualiza. Davi Coimbra já está entre nós também. Beleza, Davi Coimbra. Pretinho Básico. Hoje tá com manta cinza, combinando com o seu pelo. Cada vez mais vingador, o Galo. Sua penugem. Quantos comanches, Galo? Ah, dois comanches com um. Ah, único, é, eu tinha me esquecido quantos comanches. Muito bem, vamos aos destaques comentados. Mesa cheia, hein, cara? Olha que beleza, é, mesa tempo, cheia, né, cara? Do Pretinho Básico. Mas não será por muito tempo. Não será por muito tempo. Segunda-feira estarei saindo de férias, pessoal. Só uma semaninha, só uma semaninha. Pessoal, aqui no programa tem esse regalia, desfruta deste, dessa regalia. É, atenção, pessoal, vou sentir falta do Porã. Todos nós sentiremos falta do Porã a partir desta segunda-feira. Ei, cara, uns mais, outros menos. Não, acredito que não. Eu também senti muita tua falta quando tu foste usar. Vamos aos destaques comentados, então, no Clique RBS, galera. Foco, vamos lá com foco, galera. É, continua podendo comentar, sim. É claro, destaques comentados. Mas vamos comentar depois do destaque, né? A gente não fica comentando nada. Eu quero comentar antes, cara. Vamos fazer um pré-comentário do destaque, quem sabe? Não, faz assim, ó, dá manchete, a gente dá um pré-comentário, depois fala e depois a gente comenta. Vamos lá, então. Neblina provoca fechamento de aeroporto em Chapecó. Segundo informações da torre de controle, não há previsão para a retomada dos voos. Sim, mas lembra que a gente teve em Chapecó e reclamaram, disse que foi uma burrice, né? Construir um aeroporto perto de um lago lá, né? O lago toda hora não tinha movimento nenhum. Não, o aeroporto cara, nunca tem movimento. Tem dois voos diários. O aeroporto é perto do Guaíba, em Porto Alegre, por exemplo. Florianópolis é perto do mar também. Não. Porto Alegre não é perto do Guaíba? Porto Alegre tem alto problema de neblina também, claro que é. É do lado. Linha reta é do lado. Foram burros também, né? Mas Floripa não é rio. Floripa não é rio, é mar, né? É mar. Aí não tem neblina, né? Não sei, né? Eu não sei. Essa é aquela coisa que tu fala assim na discussão. Olha, eu sempre enxerguei neblina no mar, Magnata. Não tem. Mas Curitiba não tem, não é perto de lago nenhum, cara. No mar tem bruma, tem maresia. Ah, tá bom. Ah, a bruma. Juíza argentina se nega a casar gays mesmo que custe sua própria vida. Sempre tem uma idiota. A juíza de paz argumenta que foi criada lendo a Bíblia e sabe que Deus, sabe o que Deus pensa. Para ela, uma relação entre homossexuais é uma coisa ruim diante dos olhos de Deus. A Argentina se converteu na madrugada de quinta-feira no primeiro país da América Latina a autorizar o casamento entre homossexuais. É um pensamento, né? Isso aí só prova que o país está dividido, né, cara? Sim. Mas completamente ontem disso, inclusive, chegaram as vias de fato, né? O pessoal pró, o pessoal contra. Eu já disse aqui que casar com um homossexual é, de fato, cumprir a palavra bíblica que diz amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. Não, e tem outras partes da Bíblia que a gente já citou várias vezes aqui, que são passagens, né? Que já antecediam passagens tudo isso, relevantes, né? É verdade. Da Bíblia. Mas enfim, cara. Teu cajado, me consola. Agora a juíza que se vire lá com a decisão dela. O Gauchão tá organizando excursões, né? Pra Buenos Aires. Já tá saindo, tô milionário! Porque tem de ônibus rumo a Buenos Aires. Sai mais de Porto Alegre. Tem gente abandonando família. Pelotas tá vazio. Pelotas não tem ninguém na rua. É o frio, Gauchão. Sabe que na Bíblia, posso contar uma passagem bíblica? Claro, Davi. Não vai ter problema nenhum, é um troço até meio santo, uhum, né? Quando o Senhor, Jeová, decidiu destruir Sodoma e Gomorra, né? Sala de palmas, Sodoma e Gomorra. O Lote vivia em Sodoma. Lote. Que era primo, sobrinho, do Abraão, que é o patriarca das três grandes religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? E Deus então fez aquela negociação com Lote para descobrir. Lote dizia o seguinte: não, se eu achar 100 justos, o senhor poupa a cidade. Se você achar 100 justos, pouparei a cidade. Ele procurava 100 justos e não achava. E aí ele dizia, e quem sabe 50 justos? Se você achar 50 justos, pouparei a cidade. Ele procurava e não achava. Foi diminuindo para 10, 5 e não achou. Nenhum. E aí... Não teve na Vila Nova, só né? Só tinha o Jó, né? Ló. Lote. É a paciência aí, de Jó. Aí Deus mandou dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Mas eles iam destruir de manhã, o Lote ia poder... sair da cidade, né? E nesse meio tempo, os dois anjos iam dormir na casa do Lote. Mas os sodomitas viram os dois anjos entrar na casa do Lote e batiam na porta, cercavam e queriam. Nós queremos esses caras. Sabe o que eles queriam fazer com os anjos? Queriam sodomizá-los. Porque é isso que eles faziam em Sodoma. Eu não sei o que eles faziam em Gomorra. É. Mas é. Gomorrizava! Mas sabe-se lá o que é, né? E aí os caras pedalaram. O Lote disse assim: não, aqui eu não posso entregar esses caras pra vocês. Eu entrego as minhas filhas que são virgens. É burro! E eles disseram: não, nós queremos os caras. Como é que foi esse cara aí, o nome desse cara aí? Eram os argentinos. Os argentinos. Não, o Lote. Nós queremos los caras. E aí eles derrubaram, pedalaram a porta, entraram na casa do Lote. Sodomizaram os anjos. Não, aí os anjos eram anjos, poderosos. Graças a Deus. E cegaram todos os sodomitas que queriam fazer aquelas coisas. E aí deu merda. Caraca. Sodoma, Gomorra. Pra ver como tem esse tipo de coisa na Bíblia também, né, cara? Viu só? É. A Bíblia é sensacional, né? Muito bem, Davi Coimbra. Obrigado, Davi. Muito bom, cara. A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando a passagem do goleiro do Flamengo por um motel em Contagem, em Minas. Na mesma época em que Elisa Samudio teria desaparecido. A recepcionista do estabelecimento contou que na noite do dia 5, dois carros chegaram ao estabelecimento, cada um com 3 pessoas. O grupo que tinha 2 mulheres teria alugado 2 suítes. A polícia trabalha com a hipótese de que Elisa seria uma dessas mulheres. O grupo deixou o motel na tarde do outro dia e a camareira que foi fazer a limpeza no quarto encontrou uma fralda no sofá. Fralda e nenhum vestígio de sangue nem de violência. Quem aqui nunca passou a noite no motel, né, gente? Dá pra falar aqui desse assunto aí? O problema falar é que o que além do que já foi falado. Do Bruno, sim. Sim, mas o que? Pode falar? Dar opinião sobre isso também, não? Claro que pode. Mas eu vou preferir não dar. Obrigado, pô. Melhor. Deixa assim. Ah, e o cartão de débito foi o cartão de débito do Bruno, né? Ah, foi? Fica a dica pra você que... E a senha era 07-94-43, por isso eu descobriu. Cara, fim de semana de... Pois eu não. Falei que não ia falar, não vou falar, né? Melhor. Tá, mas tu quer muito falar? Vou falar. Você tá guardando isso desde a África, quer falar melhor aquele negócio? Falar, cara. Aquele negócio que eu te falei. Melhor não falar. Então vamos melhor não falar. Fim de semana vai ser frio e molhadinho. Adoro. A partir da tarde de hoje, as baixas temperaturas ganham a companhia deste chuvisqueiro. Ah, que coisa boa. No sábado, pode ter temporal durante o dia no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Pode chover a qualquer momento. No domingo, ainda também pode chover. Além de chover forte no domingo, as rajadas de vento podem alcançar 90 quilômetros por hora. Ih, vou tomar multa. Vai ter telhado aí. Não, 90 não. Pega. Ah, não, se bem dentro da cidade, já né? Já pega multa. Por falar nisso, galera que tá preocupada com a chuva, amanhã não precisa se preocupar, porque a cerâmica, o salão de festas do Cerâmica é demais, onde amanhã nós estaremos sujar a cerâmica, com né, a balada do Pretinho, Potter. Ah, que massa. Voltou da África só pra isso, né? Voltarei pra isso, né? Pra ir na balada, casa do ouvinte amanhã. Isso mesmo, dá ouvinte. E também pra balada do Pretinho. Isso legal. Mesmo. Então tá, amanhã no Cerâmica, a balada do Pretinho. Vamos ter os flatos do dia hoje, KG! Flatos do dia! Flatos do dia com o KG! Tá na Argentina, Clô? Tá no céu da Argentina. Tudo mas de onde é que sai, né, cara? 8h22, Patrícia Poeta posta no Twitter fotos de férias na Eslovênia. Olha só. Passou tá o Ilha ainda? Passou um pouquinho do ponto. Não. Ah, deixa pra não, nunca teve. Sabe o que é? Que agora a tua tela é wide agora. Então era a Fabrícia, era a Fabiana Scaranzi. Só eu e a Patrícia Poeta que fomos passar férias Scaranzi, na Eslovênia. A capital da Eslovênia é Ljubljana. Ljubljana. E é linda a cidade. E que a bandeira é a tricolor? É. Porque era uma republiqueta da Iugoslávia. Azul, né? Branco e preto, a bandeira da Eslovênia. É, né? Por isso jogou... que tu foi pra Eslovênia, né? Não, foi. Mas é linda, cara. Camisa verde e branca. A Scaranzi é aquela que... Era do tempo. Aquela do William Vac. A Scaranzi não é aquela de Roma? Em Roma. Aquela é a Scamparini que fez a matéria da seleção espanhola ganhando a Copa. E parecia que ela tava anunciando o novo Papa. Está aqui, olha. Uma das festas mais incríveis. Não, mas ela também já morreu. Ela já morreu. Ela é tipo Chapelém. A Scamparini não morreu. Não morreu, gravaram várias passagens pra ela. A grande alegria italiana. Vamos lá, girando nos fatos do dia aí, meu. 9-9, Liz Hurley impressiona ao levar filho ao balé. Ah, é impressionante. Ela tá mais velha. Ela impressiona fazendo o que ela quiser. Não, tem umas coisas que ela não impressiona. O cara foi levar o filho ao balé. Que tem? Deixa ela. Não, problema, cara. Na Argentina, o guri vai ser artista, cara. Um grande amigo nosso, quero mandar um abraço pro nosso querido amigo San Cris. Ah, joga muita bola. Faz o San Cris é bailarino. O San Cris foi bailarino de jazz. Mas tu sabe eu vou apagar o telefone. Cara, fazer balé. Fazer balé, né? Porque eu não sei qual é o verbo pra balé, né? Excluir, sim. Acabei de excluir o San Cris. Tá no balé até passa porque a mãe mandou. Agora, fazer jazz contemporâneo. Jazz contemporâneo é muita frescura. Cara, quem estiver perto do San Cris agora dá um laço. Ah, mas o San Cris faz sucesso com a mulherada. Cara, sabe que eu tenho um amigo de infância, que é o Galinha lá, que estudou comigo no Israelita. O Galinha a vida inteira fez balé clássico, tá? E aí ele bebe e começa a dar espacato na rua, cara. Olha a loucura. Para, Galinha, para com isso. Cara. Deixa eu mandar um beijo para o bailarino do show Rock de Galpão, do Neto Fagundes, irmão do João Vicente, mas que baita bailarino. Este é o melhor bailarino que eu já vi. Tira a camisa durante o espetáculo. Com boleadeiras, né? Boleadeiras, duas boleadeiras. E um cabo desse tamanho. Bota na boca e gira com a boca. As boleadeiras na boca. Desse tamanho, as duas bolas girando. É verdade. O cabo assim, ele segurando com os dedos. É verdade. Impressionante. É um set do Rock de Galpão. Sim, com as boleadeiras na boca. Parabéns pelo trabalho. É cultura, realmente gaúcha. Parece que quando falta o bailarino, o Neto Fagundes está fazendo essa parte aí. 18, Cláudia Leite ganha bolo de fãs em Salvador. Que bom, hein, cara. Isso aí. Eu daria um bolo. Cláudia Leite vai bem, Cláudia Leite vai bem, até que ela abre a boca pra falar, aí acabou. Abraço aos fãs, né? Fãs da Cláudia Leite. Eu acho meio estranha essa Cláudia Leite. Adoro, Davi. Tu é que é bonitão. Cara, o que você quer que a Cláudia Leite fala? Que é sobre economia? Ela abre a boca, fala sobre quem? Sobre... Eu acho ela falsa, cara. Eu acho ela falsa. Resenha sobre Don Quixote. O sotaque dela não é legal. Ela é que nem aquela guria, aquela que... Não, não é aquele que... É uma outra que é com K também, uma baixinha, loirinha, tá? É, quer fazer sucesso, entendeu, cara? Aquela que o Fede Maria também Gadu. Não gosta dela. A Xuxa. Maria Gadu. Por falar em Maria Gadu, vocês já ouviram a música que a Maria Gadu gravou da Kelly Key? Não. Baba Sim, Baby. Baby né? Está tá na tocando programação. Na programação da Atlântida, cara. É um dos melhores cantores do Brasil. Eu acho que vale uma licença poética só pra vocês perceberem aqui o que é. Vamos ver. É, Fabinho. Maria Gadu, uma das maiores cantoras do Brasil, apresentando seu novo disco, o Oboé, o Coco do Balacobaco. Você não acreditou. Ah, já ouvi. Mesmo. Você nem demais. Olhou. Muito demais, legal. Demais. Muito legal mesmo. Isso que ela usa um sapato 4x4, né? Não sei, não interessa pra dizem, mim. Dizem, né? Tá tocando. Karina Bach é o nome da mina. Karina Bach. Mas ela fez sucesso. É que nem Cláudia Leite. Cristiano Ronaldo já pegou ela. Ela pegou, botou um piercing num lugar bem legal. Tá tocando aqui na rádio aquela música assim, ó. Oh my gosh. The man in the rain, the rain goes down, the rain goes down. Oh. Children, é que essa frase não pode falar ela incorretamente, né? Não pode falar. Vai. 11h36, Daniele Suzuki. Ai, que saco. Podia abolir isso aí do programa, né, cara? Não, eu cara, também acho. É um programa, uma parte boa do programa. Daniele Suzuki passeia com o novo Affair em shopping carioca. Olha, Daniela Suzuki. Daniela Suzuki tem histórias aí da vida dela. Tem. Não, infelizmente. Uma bela história, né? Meio-dia e 28, Miss Brasil 2000. Miss Brasil 2009 tá namorando o príncipe saudita. Mas essa se deu bem. Não é gaúcha, é mineira, pô. Não é mineira? Não é mineira 2007. Ah, tu sabe de Miss aí, Davi? Eu sei se eu Para aí, cara. Sabe o que eu sei? Dentro aí, meu. Sabe o que eu sei? Peraí, deixa eu explicar. Faz a escalação da década aí. Já foi mistólogo. É que em 2007 eu estava no PAN. No cobrindo PAN lá no Rio de Janeiro. Sim. E a mesa mineira, aquela, estava no mesmo hotel que eu, entendeu? E uma manhã eu ia saindo do café e ela também ia saindo do café e nós esbarramos e ela comia uma banana. Ah, que lindo. E ela estava ao lado de sua mamãe, como todas as misses, né? E eu estava lá do fotógrafo, como todos os repórteres. Sim. E aí o fotógrafo disse, Mauro Vieira, eu vou tirar uma foto da Miss. Comendo banana. E apontou a câmera para a Miss e a mãe dela tirou a banana dela. Não, com banana tu não vai aparecer. Bom, isso aqui é ser mãe de Miss, né? Isso é mãe de Miss. Isso é mãe de... Eu esbarrei com o Rafinha hoje aqui na rádio, também ele estava comendo uma banana. Sabe que eu fui lá numa... Não vai, Cadê. Eu fui lá num parque dos leões, lá que tu pode, sim, né, sentar com os leõezinhos no colo e tudo mais. E aí tu vai conhecer. Como é que se chamava em inglês o Parque dos Leões? É, Lion Park. E aí, cara, lá no parque, lá, eu tô andando por lá, né? Cara, e eu tive uma cena absolutamente mágica. Mas não vou contar como é que é, vai estar no Patrola, tá? Depois vai pro site, todo mundo vai poder ver. Um leão a 20 centímetros. Cara, que delícia. Vocês não sabem o que é o olhar do leão antes da morte. Mas era um leão macho alto? Não, já grandão já. Como antes já da morte o leão, porque, assim, tava o leão morrendo? Se o leão te ataca, ele é muito grande. Quando ele sobe, né? Ele vai te matar, não. Ele já vai direto na tua cabeça, sabe? E ele foca. O que que aconteceu? Tu tá dentro de um caminhão protegido, entendeu? Certo. E aí o criador vai lá e bota uns pedaços de carne num graveto e bota no caminhão, na grade, assim, sabe? Então ele bota as duas patas no caminhão pra comer o pedaço de carne. Então ele vai ali, mastiga o pedaço de carne e depois de mastigar o pedaço de carne, ele dá uma olhadinha pra no caminhão. O que que tem mais ali? Aí olha assim, vê aquele monte de gente ali, né, cara? Só beleza. E aí, ele foca uma pessoa ali dentro, ele olha e dura 3 segundos. 1, 2, 3, ele fala assim... Procura assim, ele vê que não vai conseguir entrar, ele sai. E o cara se mija todo, claro. É que faz o leão? Cara, foi pra ti? Foi pra ti? Uma delas, sim. Olhou pra ti. Uma delas, cara, tem gravado. Era leão, óbvio. Não, né? leão. Peludão. Tem certeza que não era leão? Não, mas se é com juba, é leão. Não. Sabe por que o. Contrário. Sabe por que o leão é o rei dos animais? Maurício, tu não sabe nada disso. Sabe por que o leão é o rei dos animais? O leão só ataca os elefantes. O leão é o rei dos animais porque são as leoas que trabalham, né, cara? As leoas vão caçar. Vão caçar, alimentam o leão e ele ainda tem várias leões. Não tem só uma leoa. Cara, eu queria propor aqui o falecimento dos flatos do dia desta sexta-feira, cara. Boa. São 6h20. Mas tá bom, cara. Nós estamos aqui ao meio mas dia. Mas teve o que aconteceu agora faz 6 minutos, não mais do que vai isso. No último vai flato, cara. Não, continua. Tem um monte de coisa 13, boa. 13h46, Jude Law e Sienna Miller são fotografados em clima de romance na Itália. É importante. Pode passar. É bonito. 14h38, o guitarrista do Aerosmith fica ferido em acidente de moto. Qual deles? É o Joey Perry. 15h53, Susana Werner passeia com os filhos em shopping carioca. 16h28, Angélica e Luciano Huck passeiam em férias na Europa. Legal. 17h27, cantora Queixa é fotografada pulando corda. E agora, questão de 18 minutos atrás, não mais do que isso. Vetter, não mais do que isso, 18 minutos atrás. Não, Ben Affleck aparece sem camisa e mais forte em novo filme. Tá bem. Aí, ó. Ben Affleck. Beleza, acabou. Cara, tu esqueceu aqui do Passione que o Fred vai sair no tapa com o Mauro, cara. Quebra pau. Ah, isso já deu, cara. Já rolou. Como é que é essa história de tapa? O Fred vai dar um tapa no Mauro? Ô, meu, mandar um abraço pro San Cris, nosso bailarino de. Nosso dançarino de jazz, que tá de aniversário hoje, tá ouvindo o Pretinho. Grande abraço, querido irmão. Hoje ele vai dançar. É nóis. Manda bala aí, Marcola. Tem umas frases que o Raisson de Chapecó manda. As pessoas boas dormem muito melhor à noite do que as pessoas más. Isso é verdade. Foi o Raisson que bolou essa frase? Claro, mas durante o dia as pessoas más se divertem muito mais que as pessoas boas. Eu devo ter uma enorme quantidade de inteligência. Às vezes até levo uma semana pra colocar em movimento. Daqui a alguns anos você vai estar mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas coisas que você fez, Davi Coimbra. Ah. Então solte suas amarras. Mais gay. Abra suas defesas, Davi Coimbra. Quem tem amarra é viado, né? Já começa daí. Ai, algumas, cheio de amarras. Algumas pessoas, Porã, nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Ah, é? Descobrem sempre novos erros pra cometer. É o Porã. É o meu caso. Porã é tem caso. Um leque vasto de erros. É verdade. Nunca coragem, repito. Coragem, também... Porã, é a resistência ao medo. Domínio do medo. E não a ausência. Bicha, do medo. Isso. Ai, que bonito isso, hein? Ai, né? Muito nossa, legal. Quem falou isso, hein? Raisson! Bruno do Flamengo. Raisson, pede um fia da pu pro fia seco, uma velha pra Neuzinha, alô magnata pro Babi, e um pode ficar tranquilo pro goleiro Bruno. Pode ficar tranquilo, querido. Pode usar o teu cartão de débito lá tranquilamente. Ô, Almir, hoje nós estreamos no programa da 1 da tarde um novo quadro oficialmente no programa chamado Bota Boca. É verdade. Bota Boca, então agora vai ter um horário certo no programa, que é depois do do Bola nas Costas. Acabou o Bola nas Costas. É reclamação. É reclamação. Nós estamos aqui para atender as demandas da comunidade. Buraco de rua. Buraco de rua, cano vazando, falta de policiamento, cachorro solto, sogra visitando. Moleque não quer mais fazer sexo. Moleque, aí não é problema nosso. Não, é assim. Não é problema nosso. Ah, não, é isso. É problema nosso, sim. O problema do ouvinte é nosso. É verdade. Uma mulher que não quer fazer sexo em casa pode causar um problema para a sociedade por causa do marido. Então estaremos também atendendo a esta demanda. Só que essa demanda tem um parágrafo que eu tava lendo aqui nas regras do programa, né? Tá lendo aí, tá com ela, né? Todo mundo com ela aí. Atenção para a regra número 43, mulheres que não fazem sexo. Favor enviar junto ao e-mail pora@atlantica.com.br fotos. Para ver se podemos resolver o problema. Não sei porquê. Continua. Tá bem, então hoje, depois do Bola nas Costas, depois do show do intervalo. Sol, vai dar amigo aí, Bra. Ah, eu, né? Olá, meninos. Geralmente é quem pergunta. Olá, meu nome é Graziella e sou de Floripa. Graziella Jerônimo. Estou escrevendo para, através de vocês, parabenizar os motoristas e cobradores da empresa Transol. Eu que sou o setorista de ônibus. Né, de ônibus aqui do programa. Então, eu agradeço a produção. Ai, que beleza. O prestigiamento da, o tio do busão. Do setor. Né? Ah, então ela está parabenizando os cobradores e motoristas da Transol. Transol lá de Floripa. Aqui na UFSC, onde trabalho, há várias pessoas com deficiência física e é muito comum essas pessoas utilizarem o transporte público. Verdade. Quando o ônibus para no ponto, o cobrador desce a rampa. E o que me deixa mais admirada, o motorista desce do ônibus por ano. Olha aí. Pra quê? Ajuda a pessoa a subir na rampa. Não faz mais que obrigação. E acompanha essa pessoa até o local próprio para a cadeira. Nossa, que beleza. E só assim volta ao seu posto e segue viagem. Aí, bonito. Excelente. Gostaria de salientar que, segundo uma reportagem da Globo, na época que estava passando a novela Viver a Vida, muitas cidades têm problemas nos equipamentos. Todas os cobradores não sabem usar e os motoristas não têm paciência para esperar o cadeirante subir. Aqui em Floripa... Imagina, sai ali, né? Aqui em Floripa, esses motoristas muitas vezes trancam o trânsito por vários minutos. Não interessa. Mas cara, os benefícios físicos e também psicológicos que trazem para essas pessoas que estão ali esperando o ônibus é impagável. É uma mão na roda, né, galera? Pô, e uma coisa que eu queria comentar, fazer um pedido para nossa audiência. Não é vergonha ajudar alguém que tenha deficiência. Por favor. Porque muitas pessoas não ajudam as outras pessoas com vergonha ou com um bloqueio por chegar perto. Aquela pessoa precisa de ajuda, entendeu? Esses dias eu atravessei uma deficiente visual, desci do carro, tava chovendo, eu desci do carro no meio da chuva, um cruzamento trancado, fui lá, ajudei ela, porque tinha carro em cima da faixa e tal, e eu vi aquela com aquela varinha. Mas tu parou teu carro, deixou o carro no meio da rua? O meu carro tava parado no meio da rua, no trânsito, no cruzamento. E o tempo todo ela gritando, eu não quero. Não, de maneira alguma, até acredito que ela seja ouvinte do Pretinho, porque ela tinha um headphonezinho ligado no ouvido e tal. E aí e as pessoas ficavam me olhando com cara de espanto. Era surda também, então. Tu é um ET, né? Hã? Um cara de... Fosse um ET, alguém. É, as pessoas olhando o cara do seu próprio carro. Mas maluco esse cara ia ajudar uma deficiente visual a atravessar a rua? Eu ajudo. Cara, que loucura. Pá, tem que ajudar. Ah, velho, sabe, amanhã pode ser tu que possa estar precisando de ajuda. Muito legal, essa parada do cadeirante é maneiro. Pô, tem que fazer mesmo. isso aí mesmo, cara. E a Graziella manda um... Pode ficar tranquilo que eu tô aqui pra te ajudar, cadeirante. Não, mas é pro namorado dela que sente ciúmes da gente. Tem que sentir. Como assim, cara? Ele sente ciúmes da gente. Ele acha que a gente tem potencial pra pegar atrapalhar a vida. É, pode ser. Por favor. Bom, mas deixa a Graziella ouvir a gente. Olá, pretinhos, eu sou o Luiz Henrique Sbors, de Blumenau. Eu e meus primos Andrei e Thiago sempre ouvem vocês. Manda uma piada para o Porã ler. Piada velha do Porã! Apoio! Copos descartáveis Curu! Pra quem gosta de tomar no copo plástico. A mulher tava com seu bebê quase nascendo quando o seu marido levou-a para o hospital. Chegando lá, o médico falou que tinha criado uma máquina que passaria um pouco da dor para o seu marido. Eles aceitaram, o médico falou que iria passar 10% da dor para o marido. Não, é pro pai, né, da criança, não é? Para o marido. É. Para o marido. Olha! Marido, o que que tu viu ele falar? Pai da criança ou marido? Não, marido. Para o marido. Eu acho que tu acabou de estragar 10% da dor para o marido. Marido. Ah, gente, vai, para o marido. Passa. Ele não sentiu dor alguma. Passa até o final, isso. Então o médico passou 25%. A gente já sabe qual é o final, porém, mas é legal chegar lá. Mas talvez o ouvinte não tenha alcançado, né? Vai, vai. O Pianges é vingativo, cara. É. Eu fiz isso com ele ontem, anteontem. E aí se vinga em mim. Não, o porém já fez isso comigo. É, bravo. Foi merecido, porém. E aí o médico passou 25% da dor para o marido. Ele não sentiu dor alguma. Então o médico passou 75% da dor para o marido. Ainda não sentia nenhuma dor. Caramba, hein, cara? Então o médico resolveu passar 100% da dor da paciente para o marido. E ainda não tinha sentido nada. Fizeram o parto tranquilamente. Quando estavam chegando em casa, o vizinho estava morto na calçada. Então era o pai, porém. Então era o pai mesmo. Pai, era o pai. Mandam a velha. O pai não era o marido. A máquina passava pro pai, não pro marido. O Pianges tinha razão. É, cara, tu estragou a piada. Não estraguei, eu tinha razão. Quem estragou foi tu que estragou. Não, estragou foi tu, cara. Não sabe contar piada. Foi tu que estragou. Vai contar tuas piadas velhas lá, vai. Não, eu vou, meu. Vou tirar férias. Porém, tá precisando de férias. Tu vai querer ir lá em casa ver joguinho. Vai querer ir lá em casa ver joguinho. Não, vamos fazer as paradas. Isso. Vamos fazer as paradas. Não, não vou fazer as paradas. Vamos fazer. Pô, eu vou fazer. Eu gosto da tua televisão. Faz 4 anos que eu te aguento aqui, televisão barata. Calma, mano, calma, mano. Aqui liberado, contigo, cara. Aliás, caiu as apostas. Porazinho, vai fazer xixi. Mas era o pai. Porra, vai fazer xixi. Cara, acho que é isso que tá te deixando tenso. Ah, velha, pros primos dele, e um adoro muito vocês, continuem assim. É que é o quem seguinte, é o cara? Porra, o cara... nosso querido amigo Luiz Henrique Sports. A mulher traiu ele, entendeu? Foi isso, sim, cara, então não era uma dica. Mulheres traem só na ficção, né? Porque mulheres não traem. Classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Mais duas ofertas. Tô vendendo uma incrível vuvuzela amarela do Hexa no valor de R$1.500. Oportunidade única. De brinde leva um iPhone 3GS 16 GB zerado e desbloqueado pela operadora. Contatos com o lfguedes@gmail.com. Grande LF Guedes. LF Guedes. Tá vendendo a vuvuzela. @gmail.com. 1.500 pila, falou? 1.500 pila esse iPhone, a vuvuzela com o iPhone, na verdade, né? Eu não trouxe, viu, nenhuma vuvuzela. Mas tu tocou muita vuvuzela lá, né? Não, não tô. Pra não estragar o futebol brasileiro, eu não importei vuvuzela. Nem pra dar de presente, nada. Boa, tu, boa, tu não boa, concorda boa. Que o brasileiro vai fazer alguma coisa que vai tornar a vuvuzela sofisticada, assim, em 2014? Ah, vai ter uma coisa pior, né? Alguma coisa vai ser pior. Cara, não, vuvuzela. Eu tava vendo o filme da Copa de 82, Cuica, cara. Era muito massa a torcida brasileira com bateria batucada e naipe de sopro, cara, que tocando Voa, Canarinho Voa. Cara, agora a torcida brasileira é Sou Brasileiro. Mas tem uns gritos. Sabe que tem uma torcida organizada no Rio de Janeiro que quer revolucionar isso no Brasil, né? Sabe que as torcidas organizadas argentinas, elas têm uma união pra torcer pra Argentina, assim. Uhum. Até deu errado, briga de dinheiro lá na África lá e tudo mais, e meio que se estragou. Mas eu vi uns caras cariocas no jogo do Brasil, perdeu pra Holanda, e os caras tinham outros gritos, assim, sabe? Por exemplo, tem aquela do Grêmio, que é tricolor, tricolor, que eles falam assim, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, da Rodaica, da Rodaica. Só o Pelé, só o Pelé. E tinha mais umas 5, 6 musiquinhas, mas óbvio, né? Até se espalhar isso aí. Sim, tem 4 anos pra espalhar isso aí. A CBF podia fazer um trabalhinho junto às torcidas organizadas, né? Cada cidade um representante da soma de todas as torcidas dos times. Por exemplo, uma coisa fácil, né? Unir a popular e a geral, né? Juntas no estádio. Sim. É legal, né, cara? Legal. Copa do Mundo vale, cara. Bota um ringue gigante. Pra torcer pra um time pro Uruguai. Aí, temos um representante da geral do teu lado aí. Tu é da popular e o KG é da geral. Vocês não vivem bem em harmonia? Não ficam tomando trago junto e tudo mais? É, menos a hora vendo dos o jogo gols, da Copa do Mundo. Não, mas na Copa do Mundo dá. Classificado, segunda oferta. Obrigado, Maurício. Fala, galera do PB. Saquem só, quero vender meu celular. É um Nokia N85. Puta, o cara quer vender um N85. Tem câmera 5MP com flash, GPS integrado, Wi-Fi, tela de LED, cartão de memória de 8 GB, fone de ouvido, manual, cabo, carregador, CD dos softwares originais, tá com tudo. Tenho nota, tá na garantia, perfeito estado. Quanto? Tá até com aquela película no visor ainda. Isso é um aparelho completo e com qualidade Nokia mesmo. Após uma pesquisa na internet, cheguei ao valor de R$600. Tá louco. Posso fazer em duas vezes, à vista pode rolar um desconto. Eras isso. Forte abraço a todos e continuem alegrando nossas vidas. Gabriel de Porto Alegre, vendo N85 poa@gmail.com. Isso aí. Repita. Vendo N85POA @gmail.com pra comprar por 600 mangos esse Nokia N85. Vamos faturar! O N85 é igual a esse aí que tu, tá, que tu usa, não, né? É, 95 dele. Doutor Alceu. Não, é N95. Ah, doutor Alceu desligou. Doutor Alceu desligou. Eu uso o Nokia Retro, doutor Alceu. Tá bom, doutor Alceu. Obrigado. Vá, manda daí, Almirzinho. É o desclassificado dos nomes. E você aí que tem o seu produto, venha faturar com a gente. Venha se dar bem. Vê você aí que tá me olhando. Aqui, ó, olho no olho. Confiança em primeiro lugar. Honestidade, rapaz. Hoje a Mirket tem um novo lançamento. Depois do banco ejetor para helicópteros, um avião. Um avião com nova tecnologia. Um teto solar retrátil. Muito seguro, que te dá a sensação de ar fresco e de liberdade. Aproveitamos e adaptamos esse teto solar retrátil também... O seu banco, no seu banco ejetor, é para submarino, proporcionando um mergulho muito mais emocionante. Mas isso tem, né? Isso tem. Se vai bater, joga pra cima o cara. É, entende? Isso aí, né? Abre uma portinha em cima e voa. O helicóptero é melhor. Essa portinha, né? É uma adaptação aquela que tu fez pro helicóptero, né? Helicóptero, é? Exatamente. É. Isso tá sendo o maior sucesso. O do helicóptero, quantas vendeu? Ninguém voltou para reclamar. É, sim, não voltaria. E uma oferta de última hora aqui, ô, produção. Manda. Posso mandar, produção? Então tá lembra, olha, essa daqui é coisa que tinham guardado pro filho do chefe. Aí liberaram agora, viu? É filho único de mãe solteira, uma pistola calibre 38, numeração raspada, usada apenas uma vez numa roleta russa. Por esse motivo, acompanha 6 balas no tambor. Nossa. 5, né? Roleta russa. Pistola cinco, não, né? Tem tambor, cara. É, não tem? Ah, é? É, então, é um revólver, é um revólver. Aceito troca por defesa com advogado, carona ou passagem para fora do país. Por favor, entrar em contato, ainda há 6 balas no tambor. Deixa claro nosso amigo. Ele é aqui, é o meio do screen, @ altas horas. Um ponto. Que é Altas Horas? É o Altas Horas apresentado pelo Elton. Elton Luiz. Altas Horas. Vamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que coloca o Pretinho Básico neste momento na condição de um programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil. Aê! Muito obrigado. Bicha, 18 minutos para 7, doutor Alceu. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Vamos trabalhar, porque depois do seu trabalho, agora nós temos um momento importante, a estreia oficial do novo quadro do Pretinho Básico, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Potter, tá de volta. Como é que tá, doutor Alceu? Tudo bem? Maravilha, doutor. Falei muito com o senhor pro telefone, vi a sua mulher lá, foi em várias cidades. Tá ainda fazendo safari? Fazendo safari. A dona Nela não volta mais. Não volta mais. Ela vai subir o Rio Nilo agora. Ah, é? Vai sair lá na outra ponta da África. Que beleza. Que bacana. Doutor Potter, vai começar a Série C, doutor Potter. É, eu vi o Juventude Caxias, né? O Brasil de Pelotas e Caxias joga amanhã, hein, Brasil de Pelotas. Criciúma com Argel, né? É, data, mas é às 8 da noite, lá em Pelotas. É verdade. O Bragantino vai jogar com o Figueirense amanhã, 9 da noite, hein, Bragantino? Aí é Série B. Uma pena, né? Aí já é Série B, né, doutor Caxias? Mata mesmo, é. Aí tem o Juventude com o Criciúma, domingo, às 4 da tarde, na Série C. Tá misturando. É, mistura tudo, né? Na Série A, de volta, o Havaí vai jogar com o Palmeiras do Filipão. O Havaí fez o São Paulo, né? O Havaí tá em qual posição, meu? Não sei, doutor Piaget. Décimo. Vai jogar com o Palmeiras às 4 da tarde em Havaí. O Havaí, o São Paulo jogou com o time titular? Jogou o time titular. O Inter vai jogar com o Ceará às 4 da tarde, Inter. Vai jogar, Alessandro? É verdade. Na verdade, não sei. Tá gostando? Vai jogar sim, Dócio. Na verdade, recebi uma ligação de meu primo de Buenos Aires. Ah, vai pra meu primo Buenos Aires. Vai casar com seu amigo. É meu, cara? Sim, era uma bichona. Eu me lembro quando eu era criança, ele brincava. Bolita no carpete. Criar um apartamento, né? É, criar um apartamento. O Porã tá aqui, meu. É, opa, como é que tá? E aí, Dali? Tranquilo, Porã. Saudade tua, cara. Saudade de um verro, Porã. Ele viu? agora. O Porã tá entrando em férias segunda-feira, Dali. É o Porã. Sim, pera, o Porã agora não quer. Vai levar ele pra Buenos Aires daí, Dali. O casamento do teu primo lá. É, quem sabe, né, às 6:30 PM o Grêmio vai jogar com o Grêmio. Grêmio Prudente. É, bata, tem que ser Prudente no jogo lá, né? É o clássico Grêmio. Grêmio. Era isso, doutor Pedro. Bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua brilhante participação aqui no nosso programa, doutor Alceu. Agora a gente vai dar início a uma nova fase, a uma nova era do Pretinho Básico. Nós vamos agora, além de entreter e informar e às vezes desagradar a audiência, nós vamos ajudar a audiência do Pretinho com um novo quadro chamado Bota a Boca. Tem um valo aqui do lado da minha casa que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, Bota a Boca. Não, o Gauchão. Eu sou o mestre de cerimônia. É o primeiro. Gauchão, debreia, Gauchão. Debreia, cara. Bom, é uma rodada de bota... É uma rodada de bota-boca onde cada um de nós traz um problema enviado pela audiência. Aqui começa comigo. Protesto! Hoje, ouvindo o Pretinho das 18, vi vocês abrirem um espaço para quem precisa reclamar, protestar, botar boca. Afinal, o Pretinho é um programa muito influente. Diante da circunstância, gostaria de fazer o meu registro. Moro em Canoas e a nova gestão da prefeitura tem feito muitas melhorias para a cidade, mas deixa a desejar em vários pontos, principalmente a saúde, pois o hospital público fechou há algum tempo as portas da maternidade. Mas eu queria reclamar de verdade das ruas. A prefeitura está reformando o esgoto da cidade, fazendo assim buracos em todas as ruas. E como o pavimento já não é novo, isso está tornando os buracos cada vez maiores na minha rua. Existem 3 buracos em uma extensão de 500 metros. E quem anda de moto, como eu, sofre muito com isso. Então, autoridades de Canoas que escutam o Pretinho Básico, por favor, atendam ao meu apelo, que certamente é o de mais canoenses, que deem mais atenção às ruas de nossa cidade e ao nosso hospital também. Obrigado, Pretinhos, por proporcionarem este espaço a nós ouvintes. Um abraço bem apertado a vocês. Beijo, Andréa. E ela pede para que a gente leia no Pretinho das 18 horas. Aí. Está lendo aqui. O texto tem que ser um pouco mais curto. Da nossa ouvinte, Andréa. Tá bem, vamos lá, Potter, manda o teu. Eriston Tomás Teixeira. Eriston! Bota a boca aí na galera. Baço fundo, moro no centro da cidade, praticamente ao lado do posto Moron, sendo ali o ponto de encontro da galera. Até aí tudo bem. O problema é o barulho de segunda a segunda, noite adentro. E ainda no dia seguinte sai pra trabalhar, o lixo na calçada e na rua é horrível. Lixo que me refiro são garrafas de cerveja, latinhas, etc. Bota a boca aí. Eriston Tomás Teixeira, de Passo Fundo. Olá, pessoal do Pretinho, queria botar a boca na prefeitura de Porto Alegre, porque é um esgoto há 5 anos correndo a céu aberto na estrada Afonso Lourenço Mariante, na parte onde moro, e para ajudar as bocas de lobo tão entupidas. Na rua passam caminhões de lixo enormes que destroem a rua criando buracos. Quase não se vê asfalto porque é cheia de terra. Tendo moto, já fui prejudicado porque estava chovendo e tinha uma poça d'água e caí nela devido a um buraco enorme na rua. Adoro vocês, escuto todos os dias o Pretinho, mando um abração pra você, manda um... Cala a boca, Marcelino! Pra minha irmã Carol, quem mandou foi o André. O bêbado tá cambaleando. Não, peraí, não é piada agora, meu. Bota a boca, palhação. O Vernedi Berni, olha o nome do cara. Só inventa o Vernedi Berni, ele tá reclamando de um serviço de TV a cabo chamado Via Embratel. Ele assina o Via Embratel, paga o Via Embratel e tá reclamando que a Sport TV não passou o jogo do Grêmio. É uma reclamação. Não procede, né? Mas é uma reclamação, Maurício. Não pode. Não. Aí é uma empresa agora, privada, não, né, mas cara? Mas é bom botar no ar, não. Empresa privada não, cara. Produção, né? Pois não. É. Não. Mas isso se sentiu que não. Não, mas só um pouquinho. Passou o jogo do pay-per-view. Como pay-per-view deu. Não. Empresa privada não. Além disso, pra que esse cara quer ver esse jogo do Grêmio? É serviço público, prefeituras, governos, tá certo, estaduais e municipais. Faz o 21, não, então, não, né? Por favor. É verdade. Desculpa, aliás, bela TV, Embratel é um serviço que eu aprovo. Cara, pelo Via Embratel, tu pode ouvir Atlântida, não lembro em que canal. Pode ouvir Atlântida, pode ouvir a Gaúcha, só não lembro em que canal. 476, tá, como pode é que ser. Pesquise. As baratas vêm TV por assinatura? Via Embratel. E aí, bom, então tá definido então que é só serviço público, tá? Beleza. E aí da vizinha? Não tem cabimento o cara querer ver o jogo do Grêmio, né? Não tem cabimento o cara querer ver o jogo do Grêmio, ponto. Ponto, já. Cara, eu tenho o último aqui então, o Thiago Mendonça, galera do Pretinho, escuto vocês todos os dias, gostei muito da atitude do Porã. Bom, escrevo esse e-mail. Que atitude, Porã? É porque, na verdade, fui eu que gerei isso aqui. Ah, o Porã já começou a campanhazinha pra vereador, essas coisas. Não é, cara. É que assim, ó, que se vocês soubessem, eu passo por uma rua totalmente esburacada todos os dias disso, pra vir aqui. Vai, é o objetivo. E depois de uma reclamação feita aqui, essa rua foi pavimentada nessa semana. É verdade. E é por isso que a gente tá falando. É, pode ter sido coincidência, mas enfim. A prefeitura mandou e-mail dizendo que foi mesmo. É pior que a prefeitura mandou e-mail hoje dizendo que foi. Entendeu? Então, foi coincidência ou foi por causa do Pretinho? Não, pô, eu acredito que o Pretinho tem uma força. A prefeitura não mandou e-mail dizendo que foi coincidência. A prefeitura mandou e-mail dizendo que faz regularmente, diariamente, esse trabalho com 11 equipes da operação Tapa Buraco. E eu tenho certeza que pela maneira como a assessoria de comunicação da prefeitura se comunicou conosco, se expressou para nós através de seu e-mail, acho que sim. Sim, não foi coincidência. Ela falou no início do texto, ela falou que estavam ouvindo, sim. Bom, escreva esse e-mail para dizer que eu moro em São Leopoldo, trabalho em Porto Alegre. Por isso, uso diariamente o trem de ponta a ponta. E já faz mais de um ano que as escadas rolantes não funcionam em várias estações. Em algumas, a situação é precária demais, sendo que a maioria não tem elevador para pessoas com deficiências e senhores e senhoras para que eles se locomovam. Gostaria que fosse lida essa reclamação, pois vejo todos os dias pessoas sofrendo com isso. Manda um abraço pra mim, pro Thiago Mendonça e pra galera do TJRS. Grande abraço pra todo mundo aí do PB. Eu dou uma dica aqui pro programa ficar mais legal, que o Porã leia todas as reclamações. É, o Porã tem voz do cara, ele fica indignado. Ele assume no coração dele. O buraco na rua deixa o Porã louco. É verdade. O bota a boca é só do Porã. Eu concordo. O Porã vai botar a boca. Aceita a sugestão pelo conselho. Deixa que eu boto. Ou seja, então o Porã não precisa mais lepear essas coisas, não precisa mais. Só tem uma coisa, nós temos um problema imediato. O Porã está de férias na semana que vem. Então, sem problema. Acabou o bota a boca. Não, eu quero sugerir. Aí é o KG, né, cara? Não, eu quero sugerir que eu assuma esta missão. Legal. Vou me sentir muito bem assumindo essa missão. Deixa eu mandar um abraço para um ouvinte nosso. Porã, eu não aguento mais ouvir a tua voz. Daqui a uma semana. Aí eu vou sentir saudade. Cara, um ouvinte nosso de Maceió, o Peter de Maceió, que está nos escutando aqui na recepção, hoje está esperando com vocês para tirar uma fotinho. Cara, grande abraço, Peter. Diz que já espalhou para todo mundo lá em Maceió, que nós somos caros. Por isso, cara, veio de Maceió para cá. Pretinho Básico, em último lugar no Ibope, em Maceió. Então foi por isso, mano. O cara veio de Maceió para cá e pegou esse clima. Agora, que loucura. Deve estar cagado. Maceió, uma maravilha. Volta! Maceió, Collor, né? Maceió é a cidade de pessoas bonitas, né? É verdade. Ai, meu Deus. Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis pra você estar sempre conectado. Compre um celular Claro LG GB230 com câmera de 2 megapixels, cartão de 1 giga, por apenas R$309 no Claro Cartão. Conheça a promoção Ganhe Sempre da Claro. Você ganha quando recarrega, você ganha quando liga e você ganha quando recebe ligações. Participe da promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa, uma parceria Big e Claro aqui no Pretinho Básico, amiguinho. Vamos dar uma rodadinha, vai daí, Potter. Coisas que as mulheres falam quando deveriam ficar quietinhas. Boa, Potter. Pra você agora aí, pra você mulher que tá nos escutando, tem muita mulher que escuta o Pretinho, né? Muita. Né? Mulher elas mulher ainda bonita, nos né? escutam, nos escutam. Bonita, é bonita. Vamos, tchê! Viu como eu mudei, né? Feia também me escuta. Também tem. É, acho que tem mais feia que bonita, cara. Ele é meu amigo, nunca daria em cima de mim. Homem não é amigo de mulher, ponto. Aí, ó. Em tese, né? Não, e ponto, se for ponto. Amigo da mulher? É gay. É isso aí. Eu não entendo nada de computador. Eu não entendo nada de computador, é muita coisa pra minha cabeça. Afirmações desse tipo só fazem com que ele pense: namoro, casei com uma retardada. Não, namoro, traço, barro, casei com namorado. Namoro ou casamento. Namoro, barro, casei. Barro, namoro. Não, não é namoro, é namoro, casei com uma retardada. Que beleza. Não é nada. Essa normalmente é usada como resposta quando o cara pergunta o que aconteceu quando vê que houve, amor? Você com cara de bunda. Nada no dicionário masculino significa nada. Diga qual é o problema, eu vou procurar uma amiga pra encher o saco em vez de ficar, boa, né? Emburrado. A gente vai ali perguntar ainda, né, cara? O que tá acontecendo, amor? Nada. Não é nada. Aí tá, aí fala não é nada. Aí é alguma coisa, aí discute. É. E aí tu explica pra ela assim: ah, então, tu tá braba por causa disso, eu tô te explicando por que que eu fiz aconteceu tal isso, coisa. Por que eu tava com ela lá? Né? Ah, mas então tu prefere que eu não fale? Não, eu quero que tu fale, aí eu te explico e tal. Ah, então tá, então tu não quer conversar! Muito real, ela isso, só mas... quer, ela é só quer te xingar. Muito real, assim, né? Muito bom, contigo, hein, cara? Eu acho legal que o Pianjas encarna o personagem, até vermelho fica, cara. Assim, é impressionante. Muito é real. Assim, é assim mesmo, cara. É que na verdade, quando a mulher diz não é nada, ela só quer te xingar. Ela tá esperando não, a oportunidade. A mulher, na verdade, ela só quer te xingar. Sempre. É. uma dica fica pros caras é perguntar o que houve, mas ela fala assim, não é nada, e sai. Uhum. Ela fala, não é nada, sai. Vai tomar uma gelada na esquina. Tem que sair. Vai tomar uma gelada na esquina, não é nada, então eu vou beber. Tá braba, amor, com alguma coisa? Não, nada. Beleza, beijo, tchau. Então bota pra gelar a ceva lá, velha. Ela é uma baranga. Chamar outra mulher de baranga em 99% das vezes é um atestado. De que você é aquela coisa. Cada nome, né? Cabe pra. É um atestado de que você sabe que ela é mais gostosa do que você e está com inveja. Chamou de baranga, tu olha. Aproveita, né? Porque a mulher não deixa olhar, né? Você não me ama! Provavelmente não. Fui no banheiro e veio uma coisa esquisita do meu absorvente. Que nojo! Repitam comigo, tá? Repitam comigo. Nunca farei comentários. Nunca farei comentários. Sobre menstruação. Nem que a sobrevivência da raça humana. Tem um aluninho ali que tá devagar. É o bandeirinho. Na Terra. Dependa disso. E a última aqui. É uma pergunta. E a última aqui. Potter, só um pouquinho. Nós temos um novo expediente no programa. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 0 segundo. Deveu 3 minutinhos. Estou gorda! Repitam comigo. Provavelmente não. Provavelmente não. Ou não estaríamos mais com você. Não estaríamos mais com você. Maurício, sai da sala. Se estiver mesmo. Pare de comer porcaria o tempo todo e vá para uma academia, mas pare imediatamente de falar tudo isso. Me esqueci lá no começo. Se estiver mesmo, pare de comer. Dá um rapidinho. Vida de merda! Agora vamos pagar pra cada participação. Hoje fiz sexo com a minha namorada e meu papagaio agora imita os gemidos dela. Hoje faz um ano que eu ganhei meu celular novo. Todo esse tempo tenho 7 mensagens. 6 da operadora de celular e outro da minha mãe. Que mais fácil. E a última. Hoje chamei minha namorada pra ir no motel. Ela preferiu ficar ouvindo o PB. Que deprê. Vida de merda. Tá, feito. Acabou. Isso. Valeu, acabou, galera. Não, peraí. Eu queria só dizer pra vocês uma coisa. Só posso falar um negócio? Fala, temos um minuto e meio ainda. Amanhã tem um cala-boca especial com a presença de Porã. Que beleza, velho. 5 da tarde na TV Com. O Porã fazendo um vidente homossexual. Amanhã, demais. Às 5 da tarde na TV Com. Faz um pouquinho depois no blog do Pretinho. Não posso fazer, meu. Ô, cara, eu precisava mostrar aqui pra rapaziada que tá pedindo que a gente mostre mais cachorro, uma vez cachorro. O vídeo do cachorro falando. Então tá lá no vai. Blog, o nome tá no blog já? Tá no blog já? Blog muito bom, Pretinho. Tá no blog já. Dá uma olhada lá. Olha aí, ouve aí, Potter. Ouve aí. Cadê o cachorro? É sensacional. Vai entrar um animal que desliga o telefone. Mishka, I love you. Alô? Aí o cachorro. I love you. Esse é o cara. Mishka, I love you. Esse é o cachorro. I love you. Good girl. I love you. I love you. É um husky. É um husky siberiano. I love you. I love you. Coisa linda, bicho. Olha coisa linda, bicho. Adoro, bicho. I love you. Eu tenho quase certeza que ele fala I hate you. Não. Olha, ele fala I hate you. Fala, só pode ser. É, cara. A concorrência tá aumentando mais um cachorro que fala, né, cara? Demais. Tá no blog do Pretinho. Fala love you aí, cachorro. I love you. I love you. Muito bem, era isso, ficamos por aqui com o Pretinho Básico, vem aí a Voz do Brasil, na internet tem Discorama, amanhã tem Balada do Pretinho em Gravataí, garanta seu ingresso antecipado ainda até amanhã ao meio-dia na Win Sports, na The Surf, no Arena e no Cerâmica, valeu, boa noite! Hoje tem Capital Inicial em Porto Alegre!